até aqui, mas mantive a fé em Deus. Acreditei no meu caminho, a jornada te fortalece. Se continua seguindo o oceano, você vai pensar em voltar atrás, mas pode continuar. Cada um com suas escolhas, cada um com seu pé atrás. Cada um sabe o que faz. Sua vibe.